Abra comigo sua Bíblia em Êxodo 34, Êxodo capítulo 34, verso 4. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai. Você já subiu, já andou algum trecho, subiu um monte carregando pedra? Aquele homem tinha mais de 80 anos e estava carregando duas tábuas de pedra e subiu o monte Sinai. Não é fácil subir o monte Sinai. Ele estava subindo de madrugada, porque se for na hora do sol quente, é impossível subir. Até hoje, numa outra montanha, que dizem ser o Monte Sinai, mas não é o Monte Sinai, mas é uma montanha tão alta quanto, as pessoas que vão pela caravana precisam sair de madrugada para subir 4 horas de caminhada, porque de dia, no sol, ninguém aguentaria. Moisés também, 80 anos, carregando duas tábuas de pedra, porque as primeiras Deus deu para ele lá em cima, ele não teve que trabalho nenhum, mas ele quebrou as duas, nervosinho, e aí agora Deus falou assim, lavra as tábuas de pedra e sobe. Interessante uns detalhes, irmão, porque a gente lê na Bíblia e parece que tudo na Bíblia é místico, parece que tudo na Bíblia é assim, com uma aura de, oh, não, tudo na Bíblia, irmão, era a coisa mais simples, mais natural. Qualquer uma dessas pessoas que estão envolvidas nos relatos bíblicos poderia dizer, não, isso tem nada a ver com Deus, não, isso não é Bíblia, não, isso é minha história, eu estou aqui pagando preço, estou aqui, meu Deus do céu. Moisés nem tinha noção de que nós estaríamos aqui hoje lendo esse texto como texto sagrado. Ele só estava vivendo as angústias da missão dele de conduzir aquele povo difícil. E aí ele quebrou as pedras por causa do pecado do povo e Deus disse de novo, sobe, lavra, traz as pedras, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, diga, perdoa a iniquidade, guarda a misericórdia em mil gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, diga, e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. São duas coisas distintas. O culpado do pecado ser responsável por suas consequências. A outra coisa, o perdão de Deus pelo pecado. Ele não inocenta o pecador, mas ele perdoa o pecador. O nosso conceito muitas vezes é que se perdoar tem que inocentar. O que Jesus fez não foi inocentarmos do pecado, mas confirmar diante da eternidade, ele é pecador, ele deve, e eu vou pagar. Essa convicção bíblica, ela está muito ausente nos nossos dias, mas ela se faz absolutamente necessária. Eu preciso me lembrar de que eu sou pecador. Nós temos nosso amigo Breno, ele já faleceu, já foi para Jesus, e ele, depois de uma certa idade, ele se casou novamente. Ele era viúvo, se casou com uma irmã preciosa em Cristo Jesus, são nossos amigos preciosos, a Conceição e o filho dela, o Davi. E o filho, tiveram um filhinho, ele teve um filho, e ele lá com 70 anos e um filho de 2, 3 anos, era muito interessante aquilo. E o menino cresceu cheio do Senhor, bem educado, cheio da graça do Senhor, é um menino assim, um exemplo de gente, que coisa maravilhosa o Davi. Quando ele era criança, eles receberam uma visita E aí a mãe falou assim: senta, vamos almoçar. A pessoa sentou, fica à vontade, a casa é sua. Aí o Davi, com 4 ou 5 anos, não sei, falou assim: sinta-se à vontade, mas não se esqueça que você é visita. E eu visitei, eu me hospedei na casa deles por muitos anos. E hoje quem mora nessa mesma casa são os pastores Edésio e Cristina, a gente se hospeda lá todos os anos. E a gente sempre se lembra, todos os anos a gente se lembra do Davi, e a gente se lembra que a gente está lá como visita. E alguém sempre brinca: mas não se esqueça que você é visita. Podemos desfrutar dessa vida. Podemos pedir muita coisa para o Senhor. Podemos tudo nessa terra, mas não se esqueça de que somos pecadores. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, e deles não se lembra nunca mais, dos nossos pecados. Mas eu e você precisamos nos lembrar: eu sou pecador. Essa é a minha condição, eu sou pecador. Essa minha natureza humana, terrena, carnal, continua viva. Pensa, sente, age, omite. Ela em todo o tempo está ativa. E embora eu tenha nascido de novo, seja uma nova criatura, eu sou um ser espiritual que nasceu de novo, esse meu ser espiritual que recebe de Deus, que cresce em Deus, ele está coladíssimo em uma natureza pecaminosa que precisa ir para a cruz todos os dias. Quando eu me achar muito, quando eu estiver muito nervoso com alguma coisa, quando eu estiver cobrando meus direitos, quando eu estiver muito descansado, muito acomodado, eu preciso me lembrar: eu sou um pecador. Quando eu olhar para alguém olhando de cima, quando eu me achar melhor, quando eu achar que eu sei fazer, quando eu achar que eu posso e dou conta, eu preciso me lembrar: Senhor, eu sou pecador. Todas as vezes que eu cantar santo, santo, santo é o Senhor. Todas as vezes que eu ler santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor. Todas as vezes que eu falar o Espírito Santo, eu preciso me lembrar: eu, pecador. Não é um martírio, não é uma acusação pessoal, não é um complexo, é uma convicção. Senhor, o teu sangue está sobre mim, porque eu sou um pecador. E por causa do teu sangue sobre mim, eu me tornei vitorioso em Cristo Jesus. Mas eu vou cuidar, porque eu sou um pecador. Mas eu não fui purificado, eu não fui regenerado, eu não nasci de novo, sim. Mas essa naturezazinha, terrível, carnal, pecaminosa, continua viva dentro de mim. Ela é irreconciliável. Poxa, eu queria assim, sabe, como pastor, porque o pastor é uma pessoa tão santa. Meu Deus, que fé do pastor. Meu Deus, aí eu queria ter uma vida assim, sabe, porque eu sou tão tentado. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas, meu irmão, eu quero te dizer, porque eu sou um desses pastores que talvez sejam vistos como quem é melhor. Eu quero te dizer, irmão, que o pecado jaz à porta. E cabe a mim e a você resistir a ele. Não nos tornamos um dia plenos, perfeitos. A natureza pecaminosa continua aqui comigo e eu tenho que lutar todos os dias contra o pecado. Eu tenho que lutar todos os dias contra os dardos inflamados do maligno, contra as tentações das trevas, em todo o tempo. E isso a Bíblia chama de vida cristã. Batalhando, pelejando, não na força do meu braço, porque na força do nosso braço nós não alcançamos nada, mas no poder do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz assim: andai no Espírito e não satisfareis essa miserável natureza pecaminosa com suas concupiscências carnais. Estar alerta, atento a isso, é extremamente importante. Porque isso se torna algo central na nossa vida. O Senhor declarou: eu guardo a misericórdia em mil gerações, perdoo a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E aqui a gente se aprofunda um pouco mais no que é essa realidade do pecado. Deus está dizendo com todas as letras, claro demais para qualquer um que quer ter orientação nessa terra: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então nós vamos ver pessoas da terceira ou da quarta geração que ainda estão penando com lutas, com cirandas do diabo, com maldições, com fracassos, por causa da iniquidade familiar. Você vai ver uma sequência numa família de pais bêbados, uma sequência de histórias com outros bêbados. Você vai ver numa sequência de famílias em que os pais eram promíscuos e se relacionavam sexualmente antes do casamento, ou tiveram filhos antes do casamento, em que há uma sequência de outras histórias assim. Você vai ver numa família em que o pai era sempre endividado e fracassado, e tudo que punha a mão não dava certo, nunca prosperou, nunca construiu nada. Você vai ver uma sequência de outras histórias assim nas gerações seguintes. Você vai ver pessoas com problemas na área do adultério, na área sexual, na área financeira, das dívidas, na área moral, na área intelectual. Você vai ver nas práticas, seja de um palavrão, seja do desrespeito, seja do roubo. Nós precisamos entender melhor a expressão: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Não está dizendo que Deus fica assim, ó, eu vou descontar, eu não me esqueço, eu vou... Não, não é isso que Deus está fazendo. O Senhor está dizendo: olha, existem consequências espirituais inquestionáveis. E a justiça de Deus atua dessa forma. Então, Senhor, se a iniquidade é visitada na terceira e quarta geração, além dos pais, como é que fica? Ainda que seja o pai, ainda que seja a primeira, a segunda, ou quem sabe a terceira, talvez a quarta geração, alguém que se levanta para ir diante do Senhor, recebe dele o que está escrito na frase anterior: ele perdoa a iniquidade, o pecado, ele perdoa. E se ele perdoa, se a bênção, a graça do Senhor está ali, o Senhor também visita até mil gerações daqueles que o buscam. Qualquer um de nós tem o poder de mudar o rumo da história da nossa família, das nossas gerações seguintes, e afetar inclusive as gerações anteriores. Não é por medo, não é por uma tentativa religiosa de práticas, de pagamentos, mas é por um caminho tão simples. Eu reconheço que sou pecador. Sozinho eu não consigo vencer o pecado, mas junto com o corpo de Cristo, onde o sangue flui, onde a seiva flui, onde com outros irmãos que também são pecadores, nós decidimos ajudar uns aos outros e caminhar juntos na comunhão do corpo, nós vencemos o pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E eu quero viver isso, Senhor. Nós temos uma dificuldade muito grande, que para nós, pecado vai se tornando, segundo o mundo, algo muito estranho. Gente, esse negócio de pecado é no tempo dos nossos avós, que é isso? Se você pegar os psicólogos, se você pegar os professores, os educadores que estão caminhando longe do Senhor, você vai descobrir que eles estão ensinando a essa geração. Não tem pecado. Quem ama pode tudo. Por amor você pode ter relações sexuais com outro homem e afrontar fisicamente e penetrar aquele homem e fazer algo que nem animal faz. Você pode por amor. Por amor? Ah, por amor você pode largar essa mulher, você pode abandonar esses filhos e ir atrás da sua felicidade. Afinal de contas, você está amando outra pessoa agora. São iniquidades que perseveram de geração em geração. E a Bíblia diz que os filhos dele, os netos deles, os bisnetos deles, os tataranetos deles, também estarão debaixo dessa maldição. Os homens vão distorcendo o conceito bíblico de pecado. Hoje pode-se tudo. Mas o que é pecado? O versículo 8 diz, imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura cerviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por sua herança. A ciência que estuda sobre o pecado se chama amartiologia. É um nome interessante, mas vem do grego. E diz respeito a conhecer a doutrina bíblica sobre o pecado. Irmão, é como se nós cuidássemos da nossa casa e todos os meses você contratasse o pintor que vem, descasca as paredes todas, passa um reboco de novo, emassa tudo de novo, pinta tudo de novo, e o mês que vem está tudo mofado de novo. E nós, daí um tempo, pagamos tudo de novo, reformamos tudo de novo, e daqui um tempo está tudo mofado de novo. Nós precisávamos ir lá, no foco da umidade, no foco do mofo, e fazer outro tipo de trabalho. Mas o que nós fazemos é ir passando uma massa, uma tinta branca, e daí a pouco, e muitas vezes é assim que fazemos com a nossa vida religiosa. Nós vamos passando uma massa, nós vamos passando uma tintazinha colorida, de vez em quando a gente muda a cor, então a vida vai ficando mais tranquila, mas quando menos percebemos, os efeitos do pecado estão de novo gerando mofo, estragando as paredes da nossa vida. Nós precisamos ir lá atrás e entender o que é pecado. E o que é que foi pecado na minha vida? Qual pecado da minha vida está escondido? Qual pecado da minha família está escondido? E aqui Moisés ora ao Senhor, Senhor, qual pecado da nossa nação? E Moisés põe diante do Senhor o pecado da nação. Senhor, esse povo é um povo de dura cerviz. Perdoa a iniquidade da nossa nação. Eu passei numa rua e eu vi, era um lugar mais elitizado, e eu vi lá na porta do estacionamento de um shopping aberto, uma praçazinha muito bonita, uma banquinha e lotada de CDs e DVDs piratas. Bem embalados, as cópias bem feitas, a capa bonita, e eu fiquei vendo o afluxo de pessoas comprando aquilo. E eu passei, me deu uma vontade de voltar e falar com aquelas pessoas, nós estamos vendo o que a corrupção no governo está fazendo com a nossa nação. Mas isso é corrupção. Isso é roubo. A pirataria é roubo. Quantas outras pequenas coisas na nossa vida a gente nem vê e são pecado e a gente não chama mais de pecado. Senhor, quais os pecados da nossa nação? Nós somos um povo assim. Eu não. Me tira disso. Eu não, Senhor. Nós somos. é a nossa nação, nós somos, é a minha família, nós somos, é o meu casamento, nós somos, é a minha igreja, nós somos, Senhor, eu sou um pecador, tanto quanto todos os demais, Senhor. E eu quero, Senhor, fazer crescer em mim esse temor. Temor não é medo, medo vem das trevas. O verdadeiro amor lança fora todo medo, mas temor é um respeito elevadíssimo. E uma consideração de que haverá consequências se eu não caminhar nesse respeito elevadíssimo. E eu não quero essas consequências, então eu tenho temor. Senhor, eu corro o risco de dizer como talvez eu pense, talvez eu já tenha dito, talvez a maioria das pessoas, não, olha, eu não matei, eu não roubei, eu não faço mal a ninguém, eu dou esmola lá no sinal, eu contribuo na igreja, eu não falo mal de ninguém, eu não me envolvo em brigas, em atritos, em falatórios, eu, olha, eu procuro fazer, Deus, graças a Deus, só faltava eu dizer, nem precisava o Senhor ter morrido na cruz do Calvário. É possível que a gente tenha essa ideia, de vez em quando eu tenho essa ideia, de que eu estou bem, poxa vida, eu, olha o meu procedimento, Senhor, o Senhor viu o que eu fiz? O Senhor viu que eu não fiz aquilo outro? O Senhor viu que eu não agi como os demais? Senhor, ó Senhor, o Senhor viu que eu estou merecendo? O Senhor viu, Deus, eu não mereço isso que está me acontecendo, Deus. Às vezes a gente tem atitudes assim, e é possível que isso nos impeça de enxergar realmente, por trás da parede, o foco do mofo. E a gente nem acredita que esse mofo que aparece de vez em quando, que às vezes vem travestido de tristeza, de angústia, de desânimo, de ira, de raiva, é subproduto, é efeito colateral de um pecado guardado, escondido. Mas, Senhor, eu não sei. É, a gente não sabe. E ai de nós, se nós sairmos como um povo, como uma congregação, como uma igreja, atrás de pecado. Agora eu tenho que descobrir. Agora eu tenho que... Ai, meu Deus, isso é pecado. Aquilo é pecado. A gente tem na história da igreja inúmeros relatos de pessoas que decidiram assim, coletivamente, combater o pecado e sair atrás do pecado e acusar o pecado e identificar o pecado na vida dos outros. Isso se deu mal. Porque Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, convicção de pecado é uma obra do Espírito Santo. E todas as vezes que eu me aproximo do Santo, todas as vezes que eu exalto o Santo, todas as vezes que eu cultuo ao Santo, todas as vezes que eu estou realmente diante do Santo, meu pecado vem à luz. Ele amorosamente fala, filho, cuida disso aqui, olha. Cuida daquilo ali. Ah, Senhor, isso é tão insignificante, filho. Eu estou dizendo a você, cuida disso. Você acha que isso é insignificante, mas isso é extremamente importante no mundo espiritual. Cuida disso daqui. Seja mais santo nisso. Seja separado naquilo. Tira isso da sua vida. Tira aquilo outro da sua vida. Mas Deus, todo mundo faz. Quem? Mas hoje, não... filho, eu quero tratar com você. É a você que eu quero santificar, separar dessas coisas que são hábitos do mundo, para que você ande na minha presença, seja santo, porque eu sou santo. E então, eu vou visitar até 1000 gerações da sua família. Então, alguém lá na frente, talvez como você hoje, vai ter experiências comigo, porque seus antepassados me temeram, me honraram. Senhor, o que é pecado? Quais são os meus pecados? quais são aquelas coisas que, como na ilustração, são uma fonte de mofo que está escondido, talvez esteja lá debaixo da terra, isso está perturbando. E o Senhor vem em Romanos 5, leia comigo Romanos 5. Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Irmão, a história de um filho que meio irritadinho, meio chateado com os nãos do pai, na primeira oportunidade que teve, se mandou, foi morar longe, aventureiro, e nos apertos ele dava um telefonema assim como quem não quer nada para a mãe, e ele sabia que a mãe acabava mandando um dinheirinho e resolvia as coisas, e essa história também é comum, ela se repete no mundo inteiro, muitas casas. E ele fica a vida inteira pedindo ajuda para o pai. Pai, me ajuda, estou com um problema. Pai, eu descobri um investimento aqui, agora vai dar certo, filho. Vai dar certo. Os outros não deram, pai, por isso, por aquilo, mas agora, se o senhor mandar esse dinheiro, eu vou investir, e agora a minha vida, eu nunca mais vou precisar de pedir dinheiro, senhor. Senhor, meu pai, me ajuda. E o pai ajuda de novo, por sua bondade. Mas o filho está longe. E longe, ele de novo faz tudo errado. E longe, ele não tem a bênção. Longe ele está construindo em cima de posicionamentos, de decisões, de atitudes erradas. Nada prospera, nada prospera. Mal sabe ele que o pecado não foi o erro comercial dele, o pecado foi ele ter saído de debaixo da bênção do pai. Ainda que ele tenha toda a provisão do pai, ele vai chegar um dia, lá nos 50, talvez nos 60, e vai dizer, o que eu fiz da minha vida? Voltarei para a casa do meu pai. Seja a parábola do filho pródigo, seja essa história hipotética, que na verdade ela é real em muitas famílias, eu e você podemos estar vivendo isso, longe de Deus, separados pelo pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nascemos em pecado, nascemos já longe do Pai. E passamos uma vida religiosa pedindo, através de ligações e hoje em e-mails para o pai: pai, manda isso, pai, manda aquilo, pai, me ajuda nisso, pastor, faz uma oração para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, para Deus fazer... A gente nem fala com o pai, a gente manda recado: ó, irmãos, orem por mim, porque eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, vocês oraram por mim? Ai, oramos, mas eu mesmo não oro, mas eu peço os outros que orem, porque eu estou longe do pai. E o maior pecado que eu e você podemos identificar em nós mesmos realmente aconteceu no Éden e se chama independência. Senhor, eu não vejo um pecado assim, desses assim, capitais, adultério, mentira. Não, eu faço um esforço. Raramente eu minto, Senhor. Eu sou bom nisso. Ai, meu Deus do céu, o que tem? Senhor, começa pelo fato de que eu nasci em pecado. Eu nasci longe do Senhor. E eu passo uma vida religiosa pedindo ao Senhor que me mande um dinheirinho, que me mande uma bençãozinha, que dê uma ordem a alguém que o Senhor conhece aqui perto de mim para me ajudar ali, ajudar acolá. Mas, Senhor, eu quero reconhecer o meu principal pecado. Eu estou longe do Senhor. E só Jesus me leva de volta ao Senhor. Então eu quero plena comunhão em Jesus, com o corpo de Cristo, com a palavra, submissão absoluta à autoridade da palavra, à autoridade do corpo, à autoridade da cruz. Eu quero isso para mim, Senhor. Me ajuda a viver assim essa semana. Eu estou identificando um pecado meu. E quanto mais próximos da luz nós andarmos, mais vai ficar fácil ver algumas outras coisas. Paulo diz com clareza que pelo sangue de Jesus, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Eu estou trabalhando, priorizando minha comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. Na comunhão da palavra, na comunhão do corpo, então o seu sangue me purifica de todo pecado. E eu tenho reconciliação. Agora eu estou reconciliado com o Pai. Começar a cantar para Deus, me expressar a Deus e ser tocado pelo seu Espírito e me derramar diante dele, não é algo que eu vejo na vida dos outros, é algo que acontece em mim, sem que eu me esforce. Ter fome, sede, prazer de conhecer o que Deus escreveu acerca de todas as coisas da minha vida passa a ser algo natural, porque eu voltei a ter comunhão com o Pai. Então, a luz vai iluminando áreas da minha vida. Vai ter um momento que o pai chama assim: vem aqui, filho. Aonde, pai? Vem aqui atrás dessa parede. Olha o que está acontecendo há anos aqui. Olha o que está minando suas forças. Olha o que é que está gerando tanto problema. Olha o que está causando tantas coisas. Filho, aqui está a fonte, aqui está o pecado, aqui está a origem. Filho, eu vim aqui com você para nós tratarmos isso e isso ser mudado na sua vida. Eu posso dizer ao Senhor: Senhor, eu acho que está tudo bem na minha vida. Eu só precisava que o Senhor me ajudasse assim nessa área financeira ou nessa questão do casamento, que é tão difícil, mas a vida é assim, né, Senhor? Ah, deixa para lá. Eu vou levando. Um dia eu vou para o céu. Tá bom, aí tudo acaba. Não. O ímpio critica o crente com esse negócio de ir para o céu, ir para o céu, ir para o céu, porque nem os crentes entenderam o que é ir para o céu. Para nós é o escape dessa vida difícil, que deixa ela como está, porque uma hora eu vou para o céu e resolve tudo. Não, Senhor, eu quero o teu governo, eu quero o Senhor, eu quero luz do Senhor sobre a minha vida, e eu quero que o Senhor vá me mostrando, me edificando, me santificando. Quais são as coisas? Ih, Senhor, veio aqui na minha cabeça um negócio. Deus disse lá em Gênesis 4: por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Dois aspectos. Por que suas emoções estão tão abaladas? E por que o seu físico está enfeiado? Duas dimensões claras, claras. Deus disse: Caim, por que que o seu semblante está tão conturbado? E por que que você anda irado? Você acha que Deus não sabia? Essa é uma pergunta estratégica de Deus, instigando Caim a pensar e a confessar. Senhor, minhas emoções estão sempre abaladas, eu estou sempre... Deve ter um pecado para eu confessar ao Senhor. Ah, mas pastor, tudo é pecado? Tudo que nos separa de Deus é fruto de pecado. Inquestionável. É o pecado que nos separa de Deus. Então, Senhor, eu quero saber. Ah, você está brincando, Deus? E negócio de, Deus, tem quanto tempo isso? Tem nada a ver. Deus, não é possível. Ah, não. Ah. É assim que nós fazemos. Senhor, esse negocinho desse tamanico, filho, eu sou santo. E cada dia eu quero te levar a uma vida mais santa. Não é porque eu quero te proibir. Não é porque eu sou um Deus que fica dando ordens e dizendo o que pode, o que não pode, o que não pode. Não, eu quero você comigo por toda a eternidade. Você entende isso, filho? Eu quero você cada dia mais perto de mim. E se você vier para mais perto de mim, não haverá lugar para trevas. E essas trevas, nesse assuntozinho minúsculo da sua vida, estão gerando um mofo, estão te trazendo prejuízo, estão te atormentando, e isso vai permanecendo, e na próxima geração isso estará lá, e na próxima geração isso estará lá, e na próxima geração estará lá. Mas se você tiver de mim a misericórdia, a graça, o perdão, eu limpo o seu pecado, sua iniquidade, eu também vou visitar. Até mil gerações, seu filho vai andar nessa terra vitorioso nessa área, seu neto vai andar nessa terra vitorioso naquela área, e eles vão poder prosperar mais ainda, filho. E Deus disse a Adão, Deus disse a Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim, não tem pecado nenhum nessa terra, que se você não proceder bem, te impeça de ser aceito. Caim, se você proceder bem, ainda que tenha cometido o pior pecado dessa terra, eu vou te receber. Caim, ainda que o diabo te acuse noite e dia, e você passou um bom tempo sem se lembrar disso, mas esse bendito pastor começou a falar nessa manhã um negócio de pecado, e te, não sei porquê, veio à minha mente aquele negócio, há tantos anos atrás, aquela coisa, aquele negocinho, meu Deus, para que foi lembrar disso? Meu Deus? Filho, ainda que o diabo te acuse, te oprime, ainda que seja uma coisa, não mexe nisso não, ai meu Deus, o mundo vai cair se eu mexer nisso. Filho, se você proceder bem, você será aceito. O que eu quero, filho, é que nenhum pecado permaneça na sua vida, perturbando sua vida, dando legalidade ao maligno e me impedindo de entrar em áreas que eu quero tanto te abençoar. Então Deus disse a Caim: não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, é isso que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a ti dominá-lo. Se você trabalhar um pouquinho o português da interpretação, ainda que essa tradução esteja tão limitada, uma interpretação simples do texto: Deus está dizendo que proceder bem significa dominar o pecado. Filho, se procederes mal, o pecado jaz à sua porta, seu desejo será contra ti. Em outras palavras, Deus está dizendo: filho, sabe o que é proceder mal? você guiar a sua vida pelos seus desejos. O que a sua alma sente, o que você vê com seus olhos, e é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é o padrão desse mundo. Filho, se você for uma pessoa que anda baseada nos seus desejos, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. O teu desejo será contra ti. Em outras palavras, o pecado que jaz à porta vai entrar. Através do quê? De você decidir pelos seus desejos. Mas Deus foi claro com Caim: Caim, cumpre a ti dominá-lo. Sabe quem estava falando com Caim? Deus. Sabe quem fala comigo, com você nessa manhã? Deus. Não é na força do seu braço, filho, mas eu estou dizendo a você: sede santos, porque eu sou santo. Se você decidir dominar o pecado, eu estou com você. E é na força do meu poder que você vence o pecado. Nós podemos estudar mais uma infinidade de coisas, nós podemos estudar sem parar sobre a martiologia, sobre a doutrina do pecado. Nós podemos estudar muito e continuar do mesmo jeito. Nós podemos estudar só uma manhã e aquilo mexer com a gente de uma certa forma e a gente continuar do mesmo jeito. Ou nós podemos ir para diante do Senhor: Senhor, Tu és santo. Eu lembro de uma ilustração. O homem chegou atrasado no seu compromisso. E ele estava limpando sua roupa. Desculpem pelo atraso. É que no meio do caminho, uma carreta, uma Scania, se chocou de frente comigo e me mandou longe por 20 metros de distância. Eu caí em cima da rocha. Então acabei atrasando e cheguei meio sujinho. É impossível que alguém que bateu de frente com uma carreta esteja vivo e apenas chegue atrasado. Senhor, o mais certo é de que você não esteve cara a cara com a carreta, coisa nenhuma. É impossível eu e você estarmos diante do Senhor, fogo, luz, santidade, amor, e sairmos do mesmo jeito. Só meio. Senhor, então muitas vezes eu oro e continuo preocupado do mesmo jeito, continuo com minhas emoções do mesmo jeito. Não esteve diante de mim coisa nenhuma, filho. Você esteve diante do Deus que você concebeu na sua imaginação. Porque se você estiver diante de mim, você não sai do mesmo jeito. Mas o que é que me impediu então de eu estar diante do Senhor? Só uma coisa, filho. Eu escrevi isso na minha palavra: o pecado. Qual o pecado, Senhor? Filho, você não sabe, você não vê, porque você anda em trevas. Não, mas eu sou crente. Sim, você é crente, você é religioso. Mas eu nasci de novo. Sim, você nasceu de novo, mas o inimigo está tendo algumas legalidades. Então, Senhor, me mostra os meus pecados, porque eu quero me arrepender deles, eu quero mudar de direção. O Senhor não me mostra pecados porque o Senhor me acusa. Acusador é o diabo. O Senhor me mostra pecados porque o Senhor está me livrando do acusador. E o Senhor está me levando para uma vida santa, pura. Convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E eu desafio você, assim como eu estou me desafiando, a passar uma semana mais perto do Senhor, por causa do sangue de Jesus que está sobre nós e nos limpa de todo o pecado, e dizer com toda alegria, com todo prazer ao Pai: Senhor, eu quero te agradar mais. O que há porventura na minha vida que o Senhor quer trabalhar? no meu caráter, na minha personalidade, na minha conduta, no meu relacionamento em casa. O que há, Senhor, na minha vida com meus familiares? O que acontece dentro de casa? O Senhor está falando com você. Que não agrada o Senhor. E que está te afastando. Que a tua luz não está presente. O que há, Senhor? Mostra, porque eu quero, no poder do Espírito Santo, vencer o pecado. Talvez alguma coisa verdadeiramente grave, séria, que acabou passando, graças a Deus a poeira baixou, graças a Deus caiu no esquecimento, mas se porventura esse pecado está lá, Senhor, ativo no mundo espiritual, perturbando minha vida, minhas gerações, eu quero pedir ao Senhor, põe luz. Eu não sei o que fazer. Se eu for tentar tratar o pecado, eu vou estragar tudo. Mas a Bíblia diz que é o Senhor quem visita aqueles que te buscam. É o Senhor quem nos limpa da iniquidade. É o Senhor quem não inocenta o pecador, mas livra-o da iniquidade. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Quando eu estiver muito nervoso, quando eu estiver impaciente com alguém, com alguma situação, quando eu estiver querendo demais o que minha alma deseja, eu vou me lembrar dessa palavra: o pecado jaz à porta, e ele vai entrar se eu andar baseado nos meus desejos. E cumpre a mim. O Senhor disse que está em mim o poder do Senhor para dizer: Satanás, não. Minha carne, eu sei que você está desejando isso. Eu sei que você está querendo. Eu sei que você deu esses passos. Eu sei que você pôs esses sentimentos, esses pensamentos, essas fantasias, essas palavras, essas ações. Mas eu te repreendo, eu te ponho na cruz em nome do Senhor. Eu crucifico a você, minha natureza pecaminosa. E eu vou para diante do Senhor. E o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E eu te venço, Satanás, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar com Deus. Convido você a se colocar de pé. E nós vamos cantar uma oração. Vamos cantar, Claudinho, uma oração que expresse isso ao Senhor. Ore ao Senhor, ponha diante do Senhor a sua vida. Talvez você vai tocar numa chave que vai mudar sua história. E como a Bíblia declara, vai mudar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Um dia o Senhor entrou na minha vida, entrou na sua vida, irmão, para mudar a história das nossas gerações. Você é a chave, você é a pessoa que Deus está usando como canal para mudar a história da sua família. Porque o pecado vai receber luz de Deus e vai ser queimado pelo fogo dessa luz. E nós vamos andar mais perto do Senhor.